Capítulo 13: Nossa identidade nesse mundo. Enquanto a maioria da igreja ainda está tentando ser como Jesus, a Bíblia declara: porque neste mundo somos como ele. Jesus foi o servo sofredor que se dirigiu à cruz. No entanto, triunfalmente ressuscitou, ascendeu aos céus e foi glorificado. Na revelação de Jesus Cristo, João o descreve da seguinte forma: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. A declaração de que somos como ele é muito mais abrangente do que poderíamos imaginar, em especial à luz da descrição glorificada de Jesus em Apocalipse 1. Todavia, o Espírito Santo foi enviado especificamente para esse propósito, a fim de que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O Espírito Santo veio com a tarefa suprema no período perfeito. Durante o ministério de Jesus, afirmou-se: até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo conforta-nos, dá-nos dons, lembra-nos do que Jesus disse e reveste-nos com poder. No entanto, faz tudo isso para nos tornar semelhantes a Jesus. Essa é a missão primária. Portanto, por que o Pai não o enviou até Jesus ser glorificado? Porque sem Jesus em seu estado glorificado, não haveria modelo celestial do que deveríamos ser. Assim como o escultor olha um modelo e esculpe a argila, também o Espírito Santo olha para o Filho glorificado e molda-nos à sua imagem, porque neste mundo somos como ele é. A vida cristã. A vida cristã não se encontra na cruz. Nós a encontramos por causa da cruz. É o poder da ressurreição que energiza o cristão. Isso diminui o valor da cruz de forma alguma. O sangue derramado do Cordeiro Imaculado lavou-nos e retirou de nossa vida o poder e a presença do pecado. Não temos nada sem a cruz. Todavia, ela não é o fim, é o início, a entrada para a vida cristã. Até mesmo para Jesus, ela era algo que deveria ser suportado a fim de obter a alegria que lhe fora proposta. A maioria dos cristãos ainda chora aos pés da cruz. A consciência da humanidade continua olhando fixamente para Cristo, que morreu, não para o Cristo que está vivo. As pessoas estão olhando em retrospectiva para o Redentor que era, não para o Redentor que é. Suponha que me tenham perdoado um débito. Eu poderia dizer que saí do vermelho. Todavia, depois que meus débitos forem perdoados, ainda não estarei com saldo positivo, a menos que aquele que perdoou as minhas dívidas me desse dinheiro. Assim fez Cristo. Seu sangue limpou meu débito de pecado. No entanto, só a ressurreição me fez ficar com saldo positivo. Por que isso é importante? Porque muda profundamente nosso senso de identidade e de propósito. Jesus tornou-se pobre para que eu fosse rico. Ele sofreu com chicotadas para me libertar da aflição e tornou-se pecado para que eu pudesse ser justiça para Deus. Então, por que é que eu deveria tentar ser como ele era, quando sofreu para que eu pudesse tornar-me como ele é? Neste ponto, a realidade da ressurreição tem de entrar em jogo em nossa vida. Temos de descobrir o poder da ressurreição para todos os que creem. A imitação da cruz. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A compreensão equivocada desse chamado levou muitas pessoas a seguir a vida de autonegação de Jesus, mas ficando aquém de sua vida de poder. Para essas pessoas, a travessia envolve tentar crucificar a natureza pecaminosa ao abraçar o quebrantamento sem alegria como evidência da cruz. No entanto, temos de segui-lo o caminho todo, até chegar à outorga de poder da ressurreição. Quase todas as religiões têm uma cópia da travessia. Autonegação, auto-humilhação e coisas similares são atitudes fáceis de ser copiadas pelas seitas deste mundo. As pessoas que admiram aqueles que têm disciplinas religiosas. Elas aplaudem e respeitam os que abraçam a pobreza ou suportam a doença em nome da espiritualidade. Todavia, mostre a essas pessoas uma vida cheia de alegria, graças ao poder transformador de Deus. E elas não só aplaudirão, mas também desejarão ser como você. A religião é incapaz de imitar a vida da ressurreição com a sua vitória sobre o pecado e o inferno. Aquele que abraça uma cruz inferior está constantemente tomado pela introspecção e pelo sofrimento auto-infligido. Contudo, a cruz não pode ser auto-aplicável. Jesus não se crucificou. Os cristãos que caem na armadilha dessa imitação falam constantemente de suas fraquezas. Se o demônio descobre que não temos interesse pelo mal, ele tenta voltar o nosso foco para a nossa falta de valor e inabilidade. Isso é fácil de ser observado nas reuniões de oração, quando as pessoas tentam projetar grande quebrantamento diante de Deus, esperando obter o reavivamento. Em geral, confessam de novo pecados antigos, buscando a verdadeira humilhação. Em minha busca por Deus, eu frequentemente me preocupava comigo. Era fácil pensar que manter-me consciente das minhas falhas e fraquezas significava humildade. Não é. Se eu for o principal sujeito falando de forma incessante sobre minhas fraquezas, abraço o modo mais sutil de orgulho. Frases repetidas como "sou indigno" transformam-se em um substituto enjoativo para declarações do valor de Deus. Ao ficar vendido à minha própria injustiça, sou desligado pelo inimigo do serviço eficaz. A perversão da verdadeira santidade acontece quando a introspecção faz a minha autoestima espiritual aumentar e minha eficácia em demonstrar o poder do Evangelho diminuir. O verdadeiro quebrantamento leva-nos à dependência de Deus, movendo-nos à obediência radical que libera o poder do Evangelho ao mundo à nossa volta. Motivação impura. Lutei por muitos anos com a autoavaliação. O maior problema foi jamais encontrar o bem em mim mesmo. Essa autoavaliação sempre me deixava desencorajado e, como resultado, surgiam dúvidas que, por fim, levavam à descrença. De alguma maneira, eu acreditava ser essa a forma pela qual poderia tornar-me santo ao demonstrar muita preocupação por minha motivação. Talvez soe estranho, contudo, não mais examino a minha motivação. Não é tarefa minha. Trabalho duro para obedecer a Deus em tudo o que sou e faço. Se estou fora de prumo em relação a alguma questão, a tarefa do Senhor é apontar-me isso. Depois de muitos anos em que tentei fazer o que somente o Senhor poderia fazer, descobri que eu não era o Espírito Santo. Não posso convencer-me nem me libertar do pecado. Quero dizer, então, que nunca trato da motivação impura? Não. O Senhor demonstrou estar muito sequioso em apontar a minha necessidade constante de arrependimento e transformação. No entanto, é Ele que está com o refletor e só Ele pode dar graça para a transformação. Há uma importante diferença entre o cristão que está sendo tratado por Deus e o que se tornou introspectivo. Quando o Senhor busca o coração, encontra coisas em nós que quer transformar. Convence-nos por causa do seu compromisso de nos libertar. Essa revelação fez-me orar da seguinte maneira. Pai, o Senhor sabe que não me saio tão bem quando olho para o meu íntimo, portanto, deixarei de fazê-lo. Confio que o Senhor apontará para mim aquilo que preciso ver. Prometo permanecer em sua palavra. O Senhor disse que ela é uma espada. Por favor, use-a para cortar o meu íntimo. Exponha o que em mim não lhe agrada. No entanto, ao fazer isso, dê-me graça, por favor, para que eu abandone tais coisas. Prometo entrar diariamente em sua presença. Derreta meu coração até que ele se transforme e fique como o de Jesus. Seja misericordioso comigo quanto a essas questões. Também prometo permanecer em comunhão com seu povo. O Senhor disse que o ferro afia o ferro, que as feridas feitas pelo que ama sejam ungidas para que eu volte ao prumo quando estiver resistindo ao Senhor. Por favor, use essas ferramentas para modelar a minha vida, até que apenas Jesus possa ser visto em mim. Acredito que o Senhor me deu seu coração e sua mente. Por sua graça, sou sua nova criação. Quero que essa realidade seja vista para que o nome de Jesus receba sempre a maior honra. Imitando a imitação. Acredito que em grande parte a travessia de imitação é abraçada por não exigir fé. Posso facilmente reconhecer a minha fraqueza, minha propensão a pecar e a minha inabilidade de ser como Jesus. Confessar essa verdade não exige de forma alguma fé. Para fazer conforme Paulo ordenou em Romanos 6,13, no entanto, considerar-me morto para o pecado, tenho de acreditar em Deus. Em seu estado mais fraco, declare, sou forte. Concorde com Deus, independentemente de como esteja sentindo-se, e descubra o poder da ressurreição. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé, primeiramente, tem de ser exercitada em nossa posição com o Pai. Quando o Senhor deu a Moisés uma nobre tarefa, este respondeu, quem sou eu? Sem considerar a pergunta, Deus lhe disse, estarei com você. Êxodo 3, versos 11 e 12. Quando focamos nessa falta, o Pai tenta desviar o foco do assunto e direcioná-lo para algo que nos leve à fonte e ao fundamento da fé. Ele mesmo. O nobre chamado revela a nobreza daquele que chama. A parte de Cristo somos indignos, e é verdade que sem Ele não somos nada. No entanto, não estou sem Ele e jamais permitirei a sua ausência novamente. Em que momento começamos a pensar em nosso valor por intermédio dos olhos do Senhor? Se é verdade que a importância de algo é medida pelo preço que se paga, então precisamos repensar o nosso valor. Será que reconhecemos quem somos diante de Deus? Por favor, não me entenda mal. Não quero encorajar a arrogância ou a imodéstia. Não estaríamos, entretanto, honrando o Senhor se realmente acreditássemos que Ele fez uma obra maravilhosa para nos salvar e que realmente fomos salvos. Jesus pagou o preço supremo para tornar possível uma mudança de identidade em nossa vida. Não será tempo de acreditarmos nisso e recebermos os benefícios de nossa fé nele. Se não crermos, a nossa confiança será destroçada ao nos apresentarmos diante do mundo nesses últimos dias. A ousadia de que precisamos não é autoconfiança, mas a confiança que o Pai tem no trabalho do seu Filho em nós. Não é uma questão de céu ou inferno, é apenas uma questão de quanto do pensamento do inferno permitirei entrar em minha mente celestial. Não estaríamos honrando o Senhor se nos víssemos como herdeiros de Deus, em vez de pecadores salvos pela graça. Não seria humildade de nossa parte acreditar que somos preciosos, mesmo quando não nos sentimos? Ele não se sentiria honrado se acreditássemos em sua afirmação de que somos livres do pecado? Em algum ponto de nossa jornada, precisamos elevar-nos ao alto chamado de Deus e parar de dizer coisas sobre nós mesmos que não são verdadeiras, para entrar totalmente na realidade que Deus tem para nós nestes últimos dias de reavivamento. Temos de enfrentar o fato de que somos mais que pecadores salvos pela graça. A maturidade vem da fé na suficiência da obra redentora de Deus que nos estabeleceu como filhos e filhas do Altíssimo, tornando-nos como Ele. Porque neste mundo somos como Ele. A revelação de Jesus em seu estado glorioso tem pelo menos quatro características impressionantes que afetam diretamente a transformação vindoura da Igreja. Essas características têm de ser abraçadas como parte do plano de Deus nessas horas finais. Glória é a presença manifesta de Jesus. São diversas as histórias de sua presença repousando sobre seu povo. Embora Jesus habite em todos os cristãos, A sua glória pousa sobre poucos. Ela é, algumas vezes, vista e com frequência sentida. Jesus está retornando para a Igreja Gloriosa, e isso não é uma opção. Línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecoste. Em tempos mais modernos, o fogo é visto flamejando sobre o teto dos prédios das igrejas, quando o povo de Deus se reúne em seu nome. No reavivamento da Rua Azusa, bombeiros foram chamados para debelar uma chama, mas descobriram que as pessoas no interior do prédio estavam apenas adorando Jesus. A água não poderia dominar o fogo, pois não era fogo natural. Todos os poderes do inferno não poderiam debelá-lo. Apenas as pessoas a quem o fogo foi confiado poderiam. Cristãos bem-intencionados em geral tentam controlar como meio o fogo, pensando que desse modo servem a Deus. Por outro lado, alguns estimulam a onda de uma chama emocional quando o fogo não está mais lá. Essas duas tendências são expressões do homem carnal. Quando o homem carnal está no comando, a glória de Deus tem de ser retirada. Se o Pai encheu as casas do Antigo Testamento com a sua glória, embora fossem construídas por mãos humanas, quanto mais encherá o lugar que constrói com as próprias mãos? Ele nos está construindo em sua habitação eterna. Poder. Para ser como ele, é necessário ser uma expressão contínua de poder. O batismo com o Espírito Santo reveste-nos dos elementos celestiais. Assim como as vestimentas ficam no exterior do corpo, também o poder é a parte visível da igreja cristã. É o poder da salvação para o corpo, a alma e o espírito. Muitas pessoas buscam ajuda em médiums e outros espiritualistas antes de vir para a igreja. Elas também buscam ajuda médica, legítima ou não, antes de recorrer à nossa oração. Por quê? Porque em grande parte não estamos revestidos do poder do céu. Se o tivéssemos, elas o veriam. Se o vissem, viriam até nós. A falta de poder na igreja permite que seitas e falsos dons proféticos floresçam. Não haverá competição quando essas falsificações enfrentarem esta geração de Elias, que se reveste do poder do céu no Monte Carmelo, do raciocínio humano. Triunfo. Jesus conquistou todas as coisas: o poder do inferno, o sepulcro, o pecado e o demônio. Ele ressuscitou dos mortos, ascendeu à direita do Pai e foi glorificado acima de todos. Todo nome e poder foram postos debaixo de seus pés. Ele nos chama seu corpo, e esse corpo tem pés. Em linguagem figurada, ele está dizendo que a parte mais baixa do seu corpo tem autoridade sobre as mais altas de todas as outras coisas. Essa vitória não significa que vivemos sem batalhas. Simplesmente diz que nossa vitória está assegurada. A atitude daqueles que vivem do triunfo de Cristo é diferente da atitude daqueles que vivem sob a influência do seu passado. A única parte do passado a qual temos acesso legal é o testemunho do Senhor. O resto está morto, enterrado, esquecido e coberto sob o sangue. O passado não deve ter efeito negativo na forma pela qual vivemos, uma vez que o sangue de Jesus é mais que suficiente. Viver de vitória em vitória é o privilégio de todo cristão. Essa realização está no fundamento de uma igreja que triunfará como ele triunfou. Santidade. Jesus é perfeitamente santo, separado de todo mal, estando em tudo que é bom. Santidade é a linguagem por intermédio da qual a natureza de Deus é revelada. O salmista escreveu, na beleza da sua santidade, Salmos 96, verso 9. A santidade na igreja revela a beleza de Deus. Nossa compreensão desse assunto, mesmo em certas épocas de reavivamento, foi muitas vezes centrada em torno de nosso comportamento, o que podemos fazer ou não. Entretanto, o que no passado foi incorretamente reduzido a uma lista do que nos é permitido fazer, logo se tornará a maior revelação de Deus que o mundo já viu. Ao passo que o poder demonstra o coração de Deus, a santidade revela a beleza da sua natureza. Esta é a hora do grande desvelamento da beleza da santidade. Conclusão. Zacarias recebeu uma promessa de Deus que estava além de sua compreensão. Ele teria um filho, apesar de sua idade avançada. Por ser difícil acreditar, pediu ao pai que lhe confirmasse a revelação. Ao que parece, um anjo falar com ele não era sinal suficiente. Deus o silenciou por 9 meses. Em geral, ele silencia a voz da descrença quando as palavras podem afetar o resultado de uma promessa. Quando Zacarias viu a promessa de Deus cumprida e escolheu nomear seu filho conforme lhe fora ordenado, contrariando o desejo de seus parentes, Deus soltou sua língua. A obediência que se opõe à opinião popular serve para reintroduzir alguém na fé pessoal. E essa é a fé que se opõe à compreensão. Maria também recebeu uma promessa que, além de sua compreensão, ela daria à luz o Filho de Deus. Por não entender o que estava acontecendo, perguntou como isso seria possível, uma vez que era virgem. Compreender uma promessa de Deus nunca foi pré-requisito para seu cumprimento. Ignorância pede compreensão, descrença pede prova. Maria não se comportou como Zacarias, porque ela, embora não compreendesse, submeteu-se à promessa. O clamor dessa mulher continua a ser uma das mais importantes expressões que a Igreja pode aprender hoje. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Já discutimos uma promessa incrível de importância suprema para a Igreja. Há poucas coisas mais longe de nosso alcance que a afirmação, porque neste mundo somos como ele. E, portanto, podemos escolher ter a mesma reação de Zacarias e ficar sem a nossa voz, ou trilhar o caminho de Maria e convidar Deus a restaurar para nós as promessas que não podemos controlar. Essa identidade estabelece segurança no caráter, à medida que nos engajamos na guerra espiritual. O capítulo seguinte fornece-nos a percepção necessária para sermos bem-sucedidos na guerra.